Então, boa tarde a todos. O meu nome é Carlos Gonçalves. Eu venho aqui falar um pouco sobre a virtualização das empresas e a virtualização dos negócios. O que é isto da virtualização? Já falámos aqui um pouco de redes sociais, já falámos aqui da partilha de experiências, mas isto é um pouco diferente. A face mais visível da virtualização das empresas e dos negócios está nas lojas online. Todos nós conhecemos as lojas online. Mas, efetivamente, eu não sei se isto... Ok. É preocupação de haver a interação. Realmente a questão que se coloca aqui quando falamos da virtualização das empresas e dos negócios é esta. Como ter uma empresa sem realmente a ter? E hoje em dia, nós com um computador com acesso à internet e com um telemóvel já conseguimos gerir uma empresa em qualquer parte do mundo. Eu consigo vir a trabalhar no comboio. Hoje de manhã vim de comboio e consegui perfeitamente estabelecer os meus contactos e manter a relação com os meus clientes. Há muitas empresas que já adotaram o teletrabalho, já têm a sua força de vendas espalhadas pelo país, adotando soluções como o escritório virtual, que já podemos falar daqui à frente. E a filosofia um pouco é esta. Não interessa onde trabalhamos, mas se trabalhamos bem. Portanto, aquilo que interessa, efetivamente, são os resultados, o expertise, o conhecimento que nós temos e os resultados que os nossos projetos têm, a mais-valia que nós conseguimos aportar para os nossos clientes. E, efetivamente, como eu disse há pouco, nós hoje conseguimos trabalhar em todo o lado. Portanto, basta termos uma ligação ao mundo, apostarmos nas novas tecnologias, aproveitarmos o que as novas tecnologias têm para nos dar e, efetivamente, criarmos soluções que constituam uma mais-valia, reduzir custos fixos, aumentar a flexibilidade, a eficiência. No fundo, estamos a falar de resultados. Mais do que o espaço físico onde trabalhamos, aquilo que interessa, efetivamente, são o resultado final do nosso trabalho. Agora, uma questão que se coloca é: será que a virtualização implica necessariamente a despersonalização do serviço? Temos vários exemplos no nosso mercado que dizem que não. A Amazon, temos o EasyJet, temos outras empresas que funcionam online. Temos a Fnac, que tem uma loja física e tem uma loja virtual com um aumento de 25% nas vendas no último trimestre, que efetivamente nos dão a ideia que podemos apostar na virtualização e com isso ter resultados positivos. Se bem que ainda existe muito hoje o preconceito do virtual. O virtual é uma coisa que não existe, é algo que as pessoas desconfiam. Temos empresas, centros de negócios que disponibilizam serviço de escritório virtual para empresas de startup, para criar filial, para empresas que adotam o teletrabalho. E é uma solução é uma solução inteligente no sentido em que permite uma redução de custos entre 70% a 90%. Por um lado, não pago a renda do escritório, não tenho custos com pessoal administrativo. Por outro lado, tenho um custo entre 50 a 100 euros por mês. Já existem vários centros de escritórios espalhados pelo mundo com esta filosofia, se bem que em Portugal seja uma coisa ainda relativamente recente. Qual é uma das vantagens? A morada de prestígio. Ter uma morada de prestígio no Porto ou em Lisboa é um fator de credibilidade e ganha dimensão, faz com que o nosso negócio possa ganhar dimensão. Há um reforço de credibilidade pelo facto de utilizarmos as instalações apenas quando temos necessidade delas. Fazer uma reunião com um cliente ou com um parceiro de negócio num centro de negócios é um fator de credibilidade, sem dúvida, principalmente numa parte inicial do nosso negócio, de prospecção de negócio e de ganho de credibilidade. O apoio de um secretariado à distância, ter alguém que faz o atendimento telefónico em nome da nossa empresa, temos um número de telefone dedicado que nos faz a transferência de chamadas para qualquer parte do mundo, onde quer que estejamos, como se estivéssemos a trabalhar ali ao lado, é sem dúvida uma das vantagens, é o aumento da mobilidade. É termos uma força de vendas espalhadas pelo país ou pelo mundo, é termos um escritório em Nova Iorque, em Londres, em Itália, em Lisboa, no Porto, fazemos o atendimento telefónico aqui, como se estivéssemos lá. De facto, é uma solução que permite um equilíbrio também com a vida familiar, passamos a ter mais tempo para nós, para os nossos filhos, para a nossa família, do ponto de vista da responsabilidade social e do networking e das parcerias, os centros de negócios que apostam nos escritórios virtuais, o The Hub, por exemplo, julgo que poderia também explorar esta vertente de escritório virtual aqui, apostando no networking, que é isto que nós estamos aqui a fazer, não é? E nas parcerias de negócio. E, é o facto de nós termos, podemos ter a nossa empresa, termos uma filial da nossa empresa em mercados onde nós, mercados em que nós queremos explorar, apostando nas novas tecnologias, tendo uma linha telefónica em Londres e tendo lá uma morada virtual em Londres, numa parte de início de negócio em que o nosso interlocutor não nos conhece, e a mesma coisa em Nova Iorque, como vos falei. E, de facto, este é um serviço que está em constante evolução, é um serviço recente em Portugal, e o meu objetivo era aqui demonstrar as mais-valias que este serviço pode ter para as nossas empresas. Muito obrigado pela atenção.